No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Catedral do Fado. Neste dia 4 de junho do ano de 2011, cá estamos nós para mais uma emissão, acompanhados pela guitarra, pela viola, pelo poeta e pelo fadista. Fique connosco e deixe-se encantar por grandes tesouros portugueses. Já sabe também que, se quiser pedir o seu fado, pode fazê-lo através de canal2.radioantenaweb.info, deixando o seu comentário na nossa box de comentários. Ou então, pode também fazer o seu pedido através de geral.radioantenaweb@gmail.com, o e-mail que está sempre à sua disposição. Vamos dar início à nossa seleção de hoje, à nossa grande seleção de fados, com Maria Leopoldina da Guia, que nos traz... Maria Leopoldina da Guia com Moraria. Logo depois, ficamos com... Procuro e não te encontro, na voz de Cátia Guerreiro. E terminamos esta nossa seleção com Alamares, na voz de Maria Ana Bobon. São assim as três fadistas que abrem a nossa emissão de hoje, as três grandes vozes que começam a nossa seleção de fados. Fique por aí e deixe-se encantar pela grande beleza que o fado traz para si. E não te encontro. estamos frente a frente. E ao ver-te ali finalmente, procuro, mas não te encontro. Preferes a outra e queres que eu nunca vá ter contigo. Eu sei, tenho destino marcado e vou procurar-te ao passar para lembrar o amor antigo. Procuro e não te encontro. Procuro, nem sei o que. Só sei que por vezes ficamos frente frente, e ao ver-te ali finalmente, procuro, mas não te encontro. Só sei que por vezes ficamos frente a frente, e ao ver-te ali finalmente, procuro, mas não te encontro. Uns alamares para enfeitar o teu barinho. Quero-te a Maria Alva, à moda antiga, chapéu de aba direita de um castiço frigorinho, e na boca formosa uma cantiga. Um bote de polimento que se beija bem o salto, me cair a miúdo. Sobre a calça de cos alto, se amarra da estragão a fadistada na moraria. Desde a amendoeira guia, e vamos encher de alegria esse bairro sonhador que esta guitarra. Cavaleiro na tua camisa branca, fica mesmo ao pintar se não te importa. Vamos depois aos toiros no domingo a Vila Franca, e na segunda-feira para as hortas, na adega mais antiga da calçada de Cabiche, havemos de cantar o rigoroso. Pois uma melena no cabelo de exibicho, e sobre a orelha um cravo imperioso. Na moraria, desde a amendoeira guia, e vamos encher de alegria esse bairro sonhador. E esta guitarra thank you. cigarra que o céu trinado desgarra numa cantiga de amor. E depois de três grandes vozes, três grandes fados, vamos prosseguir com mais músicas, mais fados, mais momentos. Vamos chegar com Pombalinho, na voz de Maria Teresa de Noronha. Depois ficamos com fado trazido por Camané, fado sagitário. E terminamos com O Tejo Corre no Tejo, na voz de Carminho. São mais três fados, mais três fadistas, mais três momentos para si, que está connosco aqui, na sua Catedral do Fado. Naquela casa afastada, a miséria fez morada e nunca mais quis sair. Quem lá mora não terá nada, mas nos vasos da sacada há saudades a sorrir. Fazes da sacada há saudades a sorrir. Saudades lembram a esperança que nunca morre nem cansa, se viveu no coração. E de amor já desfeito, sempre fica uma ilusão. E embora pesa no peito, sombras de amor já desfeito, sempre fica uma ilusão. Por isso mesmo, que importa que a miséria bata à porta, se a esperança entra a seguir. E como o sol da morena, nos cantares da sacada há saudades a sorrir. E como o sol da alvorada, nos canteiros da sacada, e há saudades a sorrir. Foi Deus que quis assim, nem tu sabes, nem eu sei. Se foi Deus que quis assim, nem tu sabes, nem eu sei. Mas tenho-te presa a mim por tudo que não te dei. Mas tenho-te presa a mim. Se eu te desse o que tu queres, quem sabe se nesse dia, depois de tu me prenderes, eu nunca mais te prendi. E se me queres como sou, não me queiras prisioneiro. E se me queres como sou, não me queiras prisioneiro. Não te daria o que dou se me desse por inteiro. Só posso dar-te o que dou porque não me dou inteiro. E por muito que te queixes, só espero que tu entendas. E por muito que te queixes, só espero que tu entendas. Que prefiro que me deixes a deixar que tu me prendas. Que prefiro que me deixes a deixar que tu me prendas. Bem sei que é contradição eu pedir-te liberdade. Bem sei que é contradição eu pedir-te liberdade, sabendo que a condição é ficar preso à saudade. Sabendo que a condição é ficar preso à saudade. A Catedral do Fado de hoje, mas amanhã estamos de volta entre as 12 e as 12h30 aqui ao canal 2 da Rádio Antena Web. Já sabe que conto consigo aqui para mais grandes momentos acompanhados da guitarra, da viola, do poeta e do fadista. Terminamos a nossa emissão de hoje, do dia 4 de junho do ano de 2011, com mais 3 grandes fados. Mas, antes disso, já sabe que pode fazer os seus pedidos através de canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com Sonho Louco, na voz de Carlos Zell. Logo depois ficamos com Na Rua do Silêncio, na voz de João Brasa. E terminamos com Fado da Saudade, na voz de Maria Vilar. São assim

roupas cansadas, na rua no silêncio, é sempre noite escura. Silêncio, o silêncio faz um grito.